Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas reunidos na orla da floresta, com os seus amuletos e também algumas poções mágicas. Começámos com os Monkees, banda norte-americana, também para nos despedirmos do músico e ator Michael Nesmith, que nos deixou há poucos dias. Os Monkees, uma banda criada para o programa de televisão com o mesmo nome, nasceu em 1966, durou até 1968 este programa na televisão norte-americana, que pretendia refletir de certa forma a popularidade da música pop e psicadélica da época, apanhando por arrasto o sucesso dos Beatles, da Beatlemania, e no caso do programa de televisão, os Monkees, uma banda a tentar atingir o mesmo sucesso dos Beatles, mas sem o conseguir, mas que felizmente nos deixou brilhantes temas pop e pop psicadélica, e a banda durou bem mais do que o programa de televisão. Esse terminou em 1968. A meio das temporadas, os próprios músicos e atores que faziam parte dos Monkees decidiram tomar eles as rédeas da banda e não ter músicos de sessão a tocar as canções, já que era uma banda também criada por produtores de televisão, e é aí que entra, por exemplo, a personalidade forte de Michael Nesmith, ele que era também compositor, escritor de canções, e é ele que força, de certa forma, os Monkees a criarem as suas canções. Primeiro no álbum Headquarters, e mais tarde, também no mesmo ano, em 1967, Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited, o álbum de onde retiramos a faixa que abriu hoje a Floresta Encantada, Daily Nightly. para um disco que tem muita influência do músico Michael Nesmith e onde se pode ouvir, por exemplo, os sons do recém-criado sintetizador Moog, como acontece nesta faixa Daily Nightly. Também por isso acaba por ser um tema importante até para o próprio desenvolvimento do sintetizador. As nossas despedidas a Michael Nesmith, músico dos Monkees, que nos deixou há poucos dias. E seguimos com os Moody Blues. Vamos até ao mesmo ano, de 1967, agarrado no single Nights in White Satin Cities. Nights in White Satin é, claro, uma das canções mais conhecidas dos Moody Blues, mas virando a rodela para o outro lado, encontramos o lado B, Cities, e essa música que roda agora na Floresta Encantada. Os Moody Blues com Cities, para ouvir agora. Neon, the city is some Texas like beetles run, and I see pavements with yellow lines, gray walls and big boat signs, with darkness up above, all around, in the sky, on the ground. This is what I have found. Cities, cities, here the flowers don't grow. Here the river's just a sewer, people who move below. Buildings with smells and noise and darkness up above, all around, in the sky, on the ground. This is what I have found. Cities, cities, not for me. No, no, I don't believe you. It's not the place to be. No, no, I won't believe you. Here the flowers don't grow. Here the river is just a sewer, people who move below. Buildings with smells and noise and darkness up above, all around, in the sky, on the ground. This is what I have found. City, city, city. Look on each other. A Floresta Encantada, primeiro com os Moody Blues, escutámos Cities, de 1967, o lado B do single e tema muito famoso dos Moody Blues, Nights in White Satin. Entretanto, os irlandeses Eerie Apparent, um nome relativamente desconhecido da pop psicadélica, mas quem for muito fã de Jimi Hendrix estará aqui a reconhecer este nome, já que Jimi Hendrix foi o produtor do único álbum dos irlandeses Eerie Apparent. Os músicos irlandeses desta banda mudaram-se para Londres, depois de terem pertencido a uma série de outros grupos. Em 1967 foram contratados por Chas Chandler dos Animals e também agente de Jimi Hendrix, e é precisamente com Hendrix que os Eerie Apparent em Nova York gravam as canções do único disco da carreira, Sunrise, um álbum que refletia os sons da época, pop psicadélica, arranjos sumptuosos e lá pelo meio também a guitarra de Jimi Hendrix. Estivemos com uma das faixas mais calmas e suaves deste registro e que melhor representa também a sonoridade de Eerie Apparent, Captive in the Sun. No entanto, vamos escutar outra, e aqui já conseguimos notar também a influência de Jimi Hendrix, o produtor deste disco de estreia e único dos Eerie Apparent, a faixa Yes, I Need Someone, os irlandeses Eerie Apparent, no único álbum da carreira, lançado em 1969, e com produção e também participação de Jimi Hendrix. You're the one that I don't want one, 'cause I can't give you all my time. I've seen that look upon her face some other time, or was it place? It was someone that I had to leave behind. Love is clear, but it turns to blue, and there's nothing to love in you. Your tomorrow's maybe black, but I never will look back. Tomorrow. Some other time, or was it place? Someone that I left behind. If it hurts you to think of me this way, close your eyes and I'll softly slip away. You're the one, but I don't want one, 'cause I can't give you all my time. Tomorrow is the name of someone new, someone new, new, new. Tomorrow is her name. A floresta encantada nestes últimos minutos na cidade de Chicago, a terra natal dos Saturday's Children, uma banda, como se percebe, um pouco obcecada com o som dos Beatles, tornaram-se verdadeiras lendas da música de Chicago em meados dos anos 60, após a edição do EP Saturday's Children em 1966, um EP com 8 faixas e onde está a música que acabámos de escutar, Tomorrow Is Her Name. Antes, os irlandeses Eerie Apparent, com a produção de Jimi Hendrix, escutámos Yes, I Need Someone em 1969. Em frente agora com os Sweet Smoke, banda norte-americana originária de Nova Iorque, mas que se mudou para a Alemanha, e foi aí que este grupo acabou por gravar os discos da sua carreira. Foram apenas 2, Just a Poke em 1970, um álbum só com 2 músicas, depois em 1973 Darkness to Light, e em 1974 um álbum ao vivo, Sweet Smoke Live. Seguimos com o segundo álbum desta banda, que fundia o rock psicadélico com a folk, com o jazz, e vamos escutar uma das músicas de Darkness to Light. Deste registro escolhemos a música I'd Rather Burn Than Disappear. São os Sweet Smoke, hoje na Floresta Encantada. Sunbreak, remembering my dream. I was bound inside a fire. I could hear myself scream. An old man was telling me to bow my head and pray. As the flames were rising higher, I heard myself say, I've got nothing to fear. I'd rather burn than disappear. Then the king stood before me with his ministers and priests. They rejoiced in the victory of their army across the sea. As as they fill up the cups in their envy and pride. A great wave of destruction is coming in with the tide. I've got nothing. But actually, in our society, redefine reality. To the people of society, just listen to where it's at. Maybe you'll find your peace of mind by heeding how we act. Na Floresta Encantada, dois nomes naturais de Nova York. Primeiro com os Sweet Smoke, banda que se formou em Nova York, mas que produziu grande parte do seu catálogo já na Alemanha. Escutámos I'd Rather Burn Than Disappear para o segundo registro, o álbum Darkness to Light, de 1973. Entretanto, estivemos com os The Tea Company, uma das primeiras bandas de rock psicadélico dos Estados Unidos, da costa leste. São naturais de Nova York, como disse há instantes, e são importantes porque fazem aqui a ponte entre as bandas garage que estavam a lançar uma série de singles rumo aos longas durações, ao álbum na sua forma mais tradicional, e têm de facto um disco muito influente para o desenvolvimento do rock psicadélico norte-americano e mais precisamente da região de Nova Iorque. O registro Come and Have Some Tea with the Tea Company, de 1968. Eles que nascem de outro grupo, os Naturals, formados em 1963, tocaram muito na época e partilharam palco com nomes como Mamas and the Papas, A Loving Spoonful, Bob Dylan, Richie Havens e muitos outros. Eles que tinham uma amizade muito forte com os Vanilla Fudge e a quem foram buscar o tema e o Keep Me Hanging On, que os Tea Company prolongam até aos 9 minutos de duração neste único registro da carreira, Come and Have Some Tea with the Tea Company, lançado em 1968, da banda de Nova York. Escutámos a faixa Love Could Make the World Go Round. Entretanto, vamos seguir com outro músico norte-americano. O nome dele é Merrill Frankhauser, natural de Louisville, no Kentucky. Um músico norte-americano, cantor e guitarrista, passou por inúmeras bandas nos anos 60 e 70. Não teve grande sucesso, mas foi lançando aqui e ali alguns momentos de relevância, como é o caso do registro que fez com a banda HMS Bounty. Lançaram um disco em 1968, homónimo, e desse trabalho, bem mais psicadélico que os discos anteriores, Merrill Frankhauser lançou a música A Visit with Ashia, um tema psicadélico com algumas citares pelo meio. Merrill Frankhauser e HMS Bounty, para ouvir agora na Floresta Encantada, num disco lançado em 1968. Watch the she's going to hide. I'll get upon a sunbeam and take it for a ride. They say she died a pauper, but I feel she was a queen. I stay long enough to see her floating through my dream. As she is in my dream. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com o músico norte-americano Merrill Funkhauser e a banda HMS Bounty. Escutámos a Visit with a Shia, tema psicadélico, com uma série de citares também pelo meio a dar aquele sabor mais exótico para o registro homónimo de HMS Bounty, lançado em 1968. Entretanto, rumámos até a Inglaterra, até ao ano de 1972. O ano em que os Bram Stoker lançaram o registro Heavy Rock Spectacular, um nome que na verdade diz tudo. É uma banda formada em 1969, em Brighton, no Reino Unido, pelo teclista de Hammond, do órgão Hammond, o teclista Anthony Brosden, a quem se juntaram outros músicos, o guitarrista Peter Bellum, o baterista Rob Haynes e o baixista John Bevin. Tiveram algum sucesso, especialmente por evocarem para a sua música o imaginário gótico, e esse imaginário era transposto para os concertos e também para o único disco da carreira, Heavy Rock Spectacular, de 1972, onde está esta faixa Born to be Free dos Bram Stoker, a rodar hoje então na Floresta Encantada. E vamos continuar com mais um teclista de luxo, um teclista também ele muito, muito famoso, é Peter Bardens, ele que é fundador dos Camel, banda de rock progressivo. Os Camel nasceram em 1972, Peter Bardens ficou com os Camel até 1978, ele que se cruzou com músicos também muito conhecidos, como é o caso de Rod Stewart, Peter Green, Mick Fleetwood ou Van Morrison, e lançou em 1970 um disco a solo intitulado The Answer, um álbum que conta com a participação de Peter Green dos Fleetwood Mac, e neste registro a guitarra de Peter Green pode ser ouvida em todas as canções que podemos encontrar em The Answer. Lá pelo meio há um tema revisto mais tarde pelos Camel, a faixa Homage to the God of Light, mas na versão dos Camel é uma versão bem mais associada ao rock progressivo, de texturas mais suaves, a lembrar, por exemplo, os Pink Floyd, mas na sua versão original, em 1970, e no álbum The Answer, vai beber, por exemplo, muita inspiração ao início de carreira de Santana. Há aqui muitos, muitos ritmos quentes, latinos, e a guitarra de Peter Green também a flutuar aqui pelo meio, e o órgão, claro, de Peter Bardens. Terminamos assim a Floresta Encantada com dois discos cheios de teclados psicadélicos. Depois de termos escutado os Bram Stoker, fica então o órgão de Peter Bardens, fica para ouvir Homage to the God of Light, tema de 1970, a fechar hoje a Floresta Encantada.